cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Sejam então bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam, no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Quer nos sintonizem 100.2, como é habitual, via FM, ou ainda online, através da nossa página www.radiobonova.com. Pois bem, hoje, para não fugir ao que é hábito, nos últimos 8 anos, temos depois connosco uma estreia. E hoje a estreia é Lem Project. Já há algum tempo falámos aqui, foi passando músicas aqui na Rádio Boa Nova, até porque um single já é do ano passado e foi aqui sendo anunciado. E, pois bem, permitiu-nos o Edgar Pinto, conhecido por Eddie Lem, a propósito deste projeto, vir aqui à Rádio Boa Nova para falarmos precisamente deste disco de estreia. Sendo certo que é um disco que nós classificamos à partida como autobiográfico e, como costumo dizer aqui muito bem, julgo eu, uma celebração à lusofonia. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Ed, e bem-vindo aqui a Oliveira do Hospital. Agradecer à rádio a disponibilidade e o convite que nos foi feito. E aqui estamos então, já tínhamos conversado há algum tempo atrás, E houve então agora a possibilidade de vir cá, de viva voz e pessoalmente, vir aqui ao vosso encontro. Sim, é dizer aos nossos ouvintes, efetivamente, um contacto foi feito via telefone há algum tempo atrás, mas como o Edgar mostrou disponibilidade, até porque viria também a concertos aqui bem perto, e vai estar em Coimbra, e reporto-me amanhã, portanto, sexta-feira, e para quem nos possa estar a ouvir na repetição que dá ao sábado, hoje mesmo, sábado, também em Viseu, e estamos a falar das FNACs, não é? Exato. Portanto, essa disponibilidade teve para estar connosco, claro, que até para estarmos cara a cara, o que torna tudo muito mais fácil, não é? Então, conforme o Pedro referiu e muito bem, é um projeto autobiográfico. Eu já agora aproveitava só e fazia aqui também um parênteses, que é o quê? Edgar Pinto é o meu nome, mas aqui no âmbito do projeto, normalmente sou mais conhecido por Eddie. Mas porque até é uma forma carinhosa como os amigos e a família sempre me trataram, e acabo por ser o Eddie para os amigos e para as pessoas, portanto, digamos que o Edgar Pinto é o lado mais institucional da coisa. Muito bem. Mas portanto, mas Edgar Pinto está certíssimo. Muito bem. Edgar Pinto ou Eddie é correto. É um projeto autobiográfico, conforme o Pedro disse muito bem, são histórias que eu conto. Foi-me feito o convite há sensivelmente, já vai para talvez quase 4 anos, foi-me feito o convite para eu poder, eu sou músico, ao longo das últimas quase 2 décadas, profissionalmente ligado à música, desde sempre, desde miúdo sempre estive ligado à música, mas profissionalmente já vão há cerca de 20 anos. Entretanto, eu tenho tido a possibilidade de, enquanto músico e de produtor musical, organizar muitos projetos, muitos artistas, algumas carreiras, e houve então a possibilidade de fazer um projeto que pudesse, de certa forma, espelhar um pouco o que tem sido o meu percurso de vida e na música. São duas coisas que não se podem dissociar, mas que é então o resultado do meu percurso de vida e profissional e pessoal e tudo mais, que se funda então aqui em Lem Project. O próprio nome Lem são as iniciais de 4 cidades que tiveram, entre outras, naturalmente, mas que são as 4 cidades que marcaram definitivamente a grande diferença do ponto de vista profissional na minha vida, que é L de Lisboa, E de Évora, M de Madrid e último M ainda de Macau. Uhum. Mas que foneticamente soa a Lem. De vez em quando já disseram vários nomes, Lemon, Lemon, Lem, Lem, mas não é Lem, Lem, foneticamente Lem, o Lem do navio, uhum. Porque é o que eu me propus a fazer uma viagem. E então houve aqui esta feliz coincidência das iniciais de 4 cidades a quem eu queria prestar homenagem através do nome, mas que foneticamente representa também, portanto, Lem, Lem Project. São histórias que eu conto. Esta primeira viagem é composta por 10 músicas, por 10 histórias. Em cada uma das músicas há naturalmente muito de mim. Eu tentei fazer aqui uma viagem também do ponto de vista mais humano também a todo

apresentado que está o Lem Project, é preciso dizer que há pouco falava na Lusofonia, porque vem a colaborar com um conjunto de músicos lusófonos, portanto, os portugueses, não só, cabo-verdianos. Lembro aqui já a propósito do Tó Cruz, que também já esteve no lugar onde está agora o Lem a falar, portanto, já é nosso conhecido, e por aí a Patrícia, por sua vez, já falámos aqui também do Shout, e portanto, há aqui pontos de comum. Aliás, também há aqui sonoridades em comum, basta ouvir este disco. Chegar a estas pessoas, por via da pressão que tenho, não é? Até como produtor de música, foi fácil. E quando estava a criar as músicas, pensou logo no nome deles? Bom, há aí várias perguntas em uma. Vamos lá ver se eu sou capaz de descortinar depois de quase 400 quilómetros. Isto o dia já começou muito cedo e até acabou muito tarde. E o raciocínio, e depois também pelo meu lado alentejano, que também tenho, isto de vez em quando. Vai devagarinho! Mas normalmente é bem feito. Então é assim, como em tudo na vida, e os encontros e os desencontros, e as pessoas vão-se conhecendo ao longo do tempo, e o caminho faz caminhando. Eu fui tendo a possibilidade ao longo de quase duas décadas, como já disse anteriormente, de me cruzar com muita gente e de colaborar com muita gente. E naturalmente um contacto leva a outro, outro leva a outro, e assim sucessivamente. Houve então a possibilidade de ir conhecendo músicos que eu admiro e que se foram também tornando amigos, por força das circunstâncias, a vida afasta-nos um pouco de vez em quando, mas eu tento sempre que possível ir mantendo o contacto com as pessoas, e este álbum e a tour e o projeto é exatamente esse encontro entre todos. Não foi difícil, nem foi fácil, digamos que foi natural ter estes músicos, entre outros, o caso das Patrícias, a Patrícia Antunes, a Patrícia Silveira, uhum. Também o Tó Cruz, entre vários outros, foram tudo músicos com quem eu me fui, ao longo dos anos, fui-me cruzando e fui-os conhecendo. O que é que poderia dizer? Eu dizia, portanto, assim, no momento em que estive a criar as músicas, como vês, que a despesa é sua, a criar, não é? Na música, na letra, por diante, de algum modo imagina logo a pessoa que gostaria de convidar. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Estamos a pecar por não dizer-los todos. Já iremos para nos esquecermos. Por exemplo, o Yami, portanto, um homem que conhecemos muito bem no baixo, não é? Exatamente. Portanto, no momento em que ele vem a participar, imagina alguém, o Yami tem que participar. Mas também é um excelente cantor. Também é um excelente cantor. Há muita gente que não conhece esse lado dele. Pronto, ele atualmente acompanha a Marisa, a viola baixo da Marisa. Mas já conhecemos vários trabalhos. Lembro-me também, aliás, quase o vosso conterrâneo, mas na zona de Odivelas, Luís Ilata. Mas vamos tendo a possibilidade de nos... É assim, há realmente músicas que quando elas surgem, não há aqui uma fórmula exata, pelo menos na minha forma de compor, não há uma forma, não há aqui nenhuma fórmula. Algumas músicas surgem primeiro pela letra, pela mensagem, só depois de ter o poema feito, a mensagem é que vou à procura do que seja o som que possa dar melhor corpo àquele texto. Noutros casos já vou mais ou menos também na minha cabeça fazendo o que é que pode dar corpo àquilo. Em outros casos, de vez em quando, é ao contrário. Há algumas melodias que me vêm à cabeça e que eu tento ver, ok, dentro desta melodia, qual é que é a mensagem que me sugere, se é uma melodia mais alegre ou menos, dependendo, ou mais introspectiva, onde tem que ser triste necessariamente. Mas e da mesma forma que a música e a letra ou poderão acontecer separadamente ou em conjunto, os convidados, digamos que também não há aqui nenhuma fórmula exata. Há alguns casos onde isso realmente aconteceu. Quando era a música do Sim Podemos Vencer, aí visualizei logo que tinha que ser um coro de crianças. Estava ali ao lado e também suavemente conhecido, não é? Exato. Quando foi do Alma Pura, pelo próprio tema em si, pelo lado mais espiritual, surgiu-me logo naturalmente alguns dos cantores. Não foi a participação do Shout, mas tiveram lá alguns dos cantores do Shout, alguns dos membros, portanto, digamos que foram metade deles, Alf Shout. Naturalmente pensei logo neles. E depois há outros temas onde isso também acabou por ir acontecendo. mas não há aqui nenhuma fórmula muito exata e também não tem de ser muito, muito limitativo na forma como escrevo e como componho. Mas surgindo, vai acontecendo. Mas para si, não vendo uma fórmula, qual é a percentagem de transpiração e qual é a parte de inspiração da criação? Eu, para mim, há 90% de transpiração e 10% de inspiração. Eu respeito quem tem outros processos, mas eu, ao longo da vida, a forma como eu estou e como eu sei estar e como as coisas, pelo menos para mim, me vão acontecendo, é sempre com trabalho. Portanto, naturalmente, há momentos de inspiração, há alturas onde fazemos... Há uns cliques, não é? Há uns cliques que realmente são importantes, mas para mim a inspiração, basicamente, eu só tinha que me pôr no ambiente correto e no mood correto para que ela mais ou menos venha. Por conta de trabalho, tenho, talvez por também ser uma pessoa ligada à área da produção e a tudo isto, acabo por ser natural. Não sei se eu possivelmente fosse só compositor, só música, e se não tivesse na parte da produção e de estar diariamente em estúdio e com outros músicos e de acompanhar vários projetos, e se calhar posso acreditar que talvez viesse mais de inspiração. Este caso, como estou muito habituado a processos de trabalho, agora o que tento é, naturalmente, sei é que para determinado tipo de tarefas, há certo tipo de horários ou de momentos ou de ambientes que eu gosto de criar para me inspirar mais. Gosto muito de... não gosto muito de entrar pela noite dentro, em termos de... gosto da noite para escrever, gosto do dia para compor, por exemplo. O dia mais a tarde. Gosto a tarde até à noite para compor. Gosto da madrugada para escrever. Gosto da manhã para as partes técnicas. Portanto, há aqui várias... Uma simbiose, não é? Já agora, pai, também gosto das manhãs para descansar, quando posso. Quando não tenho que vir à Rádio Boa Nova, não é? Mas eu tinha aqui um... É um desafio e é quase uma provocação. Que é isto. Eu gosto de ser provocado, vamos lá. O Leme Project foi-nos sendo anunciado. O Anoitecer foi já, pelo menos, há quase dois anos que... Há um ano. Sim, portanto, que foi aparecendo nas redes sociais também, ouvi falar do Anoitecer, portanto... Leme foi sendo pré-anunciado. Eu diria que este disco demorou quanto basta, mas será o facto de ser produtor também que o faz ser mais perfeccionista e que as coisas demorem mais tempo? Eu entendo o que é que quer dizer, mas vou só, portanto, sem estar a desconversar, a realidade, eu acho que durou o tempo que deveriam demorar e que é o tempo normal e natural das coisas acontecerem. Nós é que, infelizmente, já estamos tão habituados a que seja tudo tão rápido. Tudo efêmero, rápido e efêmero. Exato, e muitas vezes feito em cima do joelho e mal feito. E temos muita necessidade de muita novidade. É um mercado e uma indústria e uma sociedade muito consumista a todos os níveis. Ao nível da notícia, ao nível da música, ao nível da cultura, ao nível do que se passa, todos os dias, todas as semanas, tem que haver muita coisa a acontecer e não se dá tempo para que as coisas possam viver por elas e ter o tempo delas. É tudo muito fast food. Quer-se criar, queremos que as crianças fiquem adultos muito depressa. E neste processo, como eu acredito que cada coisa tem o seu tempo, há todo um percurso que as músicas e os projetos deverão fazer e os músicos, para que no final também se possa oferecer um bom produto às pessoas. Começou este projeto, começou a ser passado para o papel e ganhar forma em 2011. Naturalmente havia letras e músicas que eu já tinha do passado, outras foram mais concluídas e compostas para... Sim, já com a ideia do álbum, não é? Exato, já com a ideia do álbum. Houve aqui uma grande vontade minha de primeiro iniciar pelo single, isto sem fugir muito à questão que o Pedro me colocou, mas só também para explicar que... O seu processo. Pela matriz do álbum, que se chama Encontros, pela matriz da tour do espetáculo que se chama Encontros, e pela forma como eu já estou na música e quero estar, eu gosto muito de encontrar as pessoas e de estar com as pessoas e de viver isto. E não tenho pressa. Porque ainda espero que ande há muitos anos e, como tal, acho que as coisas temos que deliciar o processo. Porque o bom de tudo isto é eu levantar-me cedo, a pegar o carro, sair de casa às 7 da manhã, saber que vou estar aqui passado 300 e tal quilómetros, perto do meio-dia, para apatar à conversa com pessoas que me querem receber, com pessoas que me querem conhecer, e eu acho que isto tem que ser feito com tempo. Com tempo, com vontade, com afinidade, com carinho, para que se construa uma relação de afetividade, porque a vida, o que levamos são os afetos. E tudo o que seja estar a eliminar isto é estar a tirar o lado bom do processo. Eu quero vir, quero ter tempo para almoçar a seguir, quero andar aqui por Oliveira do Hospital, dar uma voltinha, depois ir então a outro local, ter outro encontro, mas quero fazer as coisas com espírito de missão, mas que não seja uma obrigação, e não transformar as coisas num percurso quase obrigatório e penoso. Daí eu ter optado, não, vamos lançar o single em conjunto com a equipa de produção e tudo mais, vamos lançar primeiro o single. Lançámo-lo, fez agora um ano, estivemos a promovê-lo durante cerca de 3 meses. Entretanto, o vídeo atingiu nas redes sociais, ultrapassou 1 milhão de visualizações. Entretanto, lançámos então o EP Cidadão do Mundo, que saiu junto ao Natal. E vinha acompanhar o canal, a Blitz. E que vinha com a Blitz, que deu aqui também, a certa medida, um apoio ao projeto. E, entretanto, agora então, depois, em fevereiro, foi a apresentação do álbum, um espetáculo ao vivo, mas ainda não tinha saído o álbum. O álbum saiu esta semana, em formato físico. No Museu do Oriente. Exato, e o espetáculo de lançamento foi no Museu do Oriente a dia 8 de fevereiro do corrente ano. Entretanto, já passámos também por Évora, que foi dia 23 de maio, no Teatro Garcia da Rezende. Pelo meio já houve aqui alguns convites, mas eu, pela matriz do projeto, há aqui algumas ordens que eu quero seguir. E, portanto, exatamente para desfrutar de todo o processo, e eu sinto que tem sido isso que tem feito a diferença. Em pouco mais de um ano já vamos com mais de 200 e tal mil pessoas que nos seguem no Facebook, que acho que só por si já espelha o interesse que o projeto tem vindo a gerar. Há, naturalmente, toda uma equipa de produção e de produção e de promoção a trabalhar, mas há também muita verdade naquilo que eu quero fazer. E, portanto, acho que é ir fazendo as coisas em verdade, com tempo, a deliciar a viagem, porque senão nós inicialmente éramos para, porque o projeto tinha uma matriz mais institucional do ponto de vista lusófono, da lusofonia, era para fazermos, digamos que este álbum era para ter sido, era para marcar apenas e tão somente o meu encontro com algumas pessoas amigas dentro da música ao longo dos últimos anos, e não era para ter este lado tão comercial, ou aliás, não era para ter este lado comercial, era para ser algo mesmo mais privado, e onde iríamos fazer um ou outro espetáculo pontual em datas que fizesse sentido. Mas depois, entretanto, fomos à SIC Internacional, fomos à RTP, foi transmitido na RTP Internacional também, e a partir daí começaram então a surgir uma série de convites ao longo do último ano. Já demos entrevistas desde para Macau, para São Tomé e Príncipe, já fomos a Cabo Verde, vou agora a Angola, para ir para Moçambique em fevereiro do próximo ano, e em princípio em abril iremos ao Brasil. Digamos que há, portanto, e começaram a vir também convites, ou seja, portanto, tem sido um processo onde, acima de tudo, há, naturalmente, agora também já uma vertente mais comercial, mas que, acima de tudo, quero-me divertir muito a fazer isto, e só assim é que conseguiria, no último ano, já ter, em quase todas as semanas, ir a um pontinho diferente do país, desde Trás-os-Montes até ao Algarve, desde o litoral até ao Alentejo, e conseguir estar com as pessoas, e tenho feito amigos fantásticos, tenho cruzado com pessoas fantásticas, e tenho a certeza que, hoje, quando sair daqui, vou levar aqui o contacto do Pedro, e o Pedro já não sai da calha. Claro, claro. Kushala de Pashi, Emenguame Kudishiba, Emenguame Kushala de Pashi, Emenguame Kudishiba, Emenguame Kushala de Pashi, Emenguame Kudishiba. Nasci em Lisboa, em Évora cresci, vaguei por esse mundo, Nova York, Macau, Madrid. Queria descobrir e perceber o que poderia mudar e como poderia fazer para acabar com a pobreza e injustiça. Não consigo aceitar a fome, a indiferença, o racismo, a mentira, a ganância ou a ofensa. Não aceito tanta dor, nem um mundo sem amor, porque não há direito nem razão para viver na solidão. Nem é preciso ver crianças a morrer, idosos a sofrer, enquanto gente nos mente e nos tira a razão, instigando a repressão. Sem preconceito, criam guerras, levam-nos a alma e o respeito. Mas eu não me vou calar, porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. E vou querer mudar o mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. E vou querer mudar o mundo. Quero ver a paz e o amor vencer, povos de mãos dadas a construir, a fome e a guerra desaparecer, crianças a sorrir e a crescer. Quero um mundo mais justo e sincero, onde não há miséria nem maldade. É tudo o que eu quero, ser melhor, ser verdadeiro, poder dar e receber, partilhar o mundo inteiro. Quero acreditar, lutar, sonhar, viver, dar tudo sem nada temer. Ser amigo, ser fiel, tirar palavras do papel e ser ação, a redenção, o amor e o perdão. Vamos todos dar a mão e lutar por um mundo melhor. Vamos acreditar que sim, é possível mudar. Mas eu não me vou calar, porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. E vou querer mudar o mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. Porque eu sou um cidadão do mundo. E vou querer mudar o mundo. E mengua mengu xala ne pachi. E mengua mengu di shiba. E mengua mengu xala ne pachi. E mengua mengu di shiba. E mengua mengu xala ne pachi. E mengua mengu di shiba. Está surpreendido com essa aceitação? Há um ano atrás, quando estávamos a falar de lançar um Anoitecer, julgava que essa aceitação ia demorar mais tempo ou que não ia acontecer todo? Eu sou sincero. Do que sinto, eu acho que já muita gente ouviu falar de Lamb Project, já vai ouvindo, mas sim, também há muitos que ainda estão mas ouvindo, mas ainda não se conhece o nome, não é? Exatamente. Exato. Eu acho que ainda neste momento ainda estamos num ponto onde possivelmente há mais gente que não conhece, uhum, do que gente que conhece. Mas também tenho a certeza que quem já ouviu, penso que, ou quem já teve a possibilidade de nos ver ao vivo, e de nos conhecer e de ver, ver os temas e o espetáculo, uhum, já fixou e dificilmente nos larga, porque queria-se realmente aqui uma cumplicidade grande. Digamos que também, como foi um projeto feito com uma expectativa muito relativa, porque a expectativa era a de estar com os amigos. Portanto, vem tudo que vem é ganho, não é? Tudo o que vem é ganho. Agora, realmente tem-se vindo, a partir do momento em que também quisemos dar aqui, porque há um lado que não se pode naturalmente esconder, que é o lado dos encargos financeiros com todas estas viagens, com a parte da promoção, o lançamento do single, do EP, do álbum, a organização de um espetáculo, são tudo músicos profissionais. Portanto, há aqui uma logística grande, e um espetáculo de imensa qualidade. Eu sei que sou suspeito, mas está realmente um espetáculo muito bem elaborado, com vários convidados. Há um desenho de luz muito bem feito, temos também dança, há parte de projeção, há todo um sem número de componentes no espetáculo que realmente é uma mais-valia nos dias que correm. E portanto a expectativa, digamos que tem vindo a ser construída ao longo do tempo, e que neste momento já é alguma, mas mais do que expectativa de ansiedade, é uma expectativa de querer fazer mais e melhor, e tentar não decepcionar ninguém. Não defraudar. Pois bem, agora estamos aqui a falar do projeto, mas como há pouco disse, são duas décadas ligadas à música e de forma profissional. E nessas duas décadas muita coisa mudou. E há pouco estamos aqui as pessoas que estão a ouvir em casa, e é bom também que falemos das coisas mundanas, enfim, de que há necessidade de ter aquilo com que se comprou os melões, não é? E para que as pessoas saibam que é preciso pagar as contas, não é? E desde logo, é esse propósito. Eu falava há pouco aqui do que estou a fazer o single, fazer o álbum, etc. A ideia de uma editora, que já várias vezes aqui falámos, né, com outros colegas seus, é que de facto hoje o mundo das editoras está como está. E isto leva-nos à questão de que o disco vai para a venda esta semana, e é um projeto que em termos de música cá fora tem um ano já. Deixou de se poder aferir o sucesso ou não de um projeto com a venda dos discos, porque os discos não vendem. Sim, não vendem, não é? A ideia de uma editora é, assumidamente, vocês querem ficar de fora de uma major ou de uma outra e querem ser o vosso projeto em que o Edgar vem a gerir desde a criação da música até ao momento em que ela está cá fora? Ora aqui vai, ora vamos lá. Vou aqui a tentar estruturar o pensamento, a ver se sou capaz de dizer o que quero sem ferir suscetibilidades. Então é assim, eu gosto muito, eu em qualquer trabalho, e a música não é exceção, seja a parte do espetáculo em palco, como nos bastidores, é muito importante, eu acredito nas pessoas e acredito em equipas. E música é o encontro de tudo isso, já que falamos em encontros, é também um encontro com as pessoas das editoras, com os promotores, com as agências, com toda a pessoa, com toda a indústria que está à volta da música, que não se limita aos músicos. Digamos que os músicos no final são uma componente muito importante, naturalmente, sem eles a música não acontece, mas há toda uma equipa, e eu acredito muito no trabalho da equipa, e de cada um fazer aquilo para o qual está preparado e que estudou e que está apto, e portanto para um projeto musical, tirando naturalmente o lado da música, que as pessoas se identificam com as letras, com as músicas, com as mensagens, e que associam muito facilmente a música a momentos da sua vida, há toda uma equipa por trás que permite fazer com que a música chegue às pessoas. E nesse sentido, não vou dizer que eu gostaria bastante de, e estou aberto a título pessoal, enquanto músico e de Leme Project, mas também enquanto produtor e pessoa com um cargo de responsabilidade numa produtora das maiores deste país, que é a AP Produções, e que já tivemos lá artistas a gravar dos quatro cantos do mundo, de primeira linha internacional. Posso dizer que naturalmente nós damos-nos bem com todas as editoras ou com grande parte delas, claro. São nossos clientes, temos muito interesse em poder colaborar com alguma delas, aliás até já fomos abordados nesse sentido para este Leme Project agora, e estamos sempre abertos, mas quando sentirmos que há aqui na realidade uma conjugação de interesses efetivos de fazermos as coisas da forma como nós também acreditamos, a fugir um pouco àquele ponto da conversa em que estávamos há pouco, do fast food. Exatamente, aquele efêmero que há pouco falávamos. Exatamente. Portanto, acreditamos na forma como trabalhamos, na ideia concreta que há para este projeto e para este trabalho. Estamos abertos, naturalmente, e serão bem-vindos os apoios e as pessoas dentro de estruturas com responsabilidade, nomeadamente as editoras que queiram colaborar connosco. Agora, tem que ser uma coisa dentro dos moldes, até porque já nisto há algum tempo, sei como é que as coisas se fazem, sei como é que as coisas se passam, sei o que é que deve ser ou não feito. Temos os circuitos, temos as coisas mais ou menos orientadas, portanto não há aqui para ou se faz, ou realmente se unem esforços para que as coisas fiquem bem organizadas, ou então estar só a meter mais players na equipa, mas não acrescentam valor, não acrescentem valor, não vale a pena, portanto, e as editoras ainda podem acrescentar muito valor, é preciso é que queiram. Está desmistificada esta questão. Está desmistificada. Ora, temos aqui uma fase para quem se estreia aqui na Bonova. Acho que não feriu suscetibilidade. Não, não feriu naturalmente. Até porque não falámos em nomes. Portanto, mas assim, as coisas em off podemos ter uma opinião e até transmiti-la, mas efetivamente. E quando há pouco falou que tem passou por si várias bandas, reporte-me nacionais, desde o fado ao pop, ao rock, sim, portanto vários presentes. E só não vamos dizer nomes que é para não, aí sim, ferir-se e deixar alguém fora, mas portanto, falamos da facto daquela primeira água. Pois bem, mas sabe que esse estreia aqui na Bonova tem uma fase de desafios e que ainda não passou por eles. Vamos, são três, é? Vamos começar então. Boa, vamos nessa. Imagina que vem fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital e que lhe dizem, pode trazer consigo dois autores nacionais, quem é que neste momento escolheria? Dois autores, dois, duas bandas, pronto, para vir para uma noite de concerto aqui em Oliveira do Hospital. Bom, eu agora também vou ser mauzinho, então dentro da parte do desafio, então vamos lá ver se seria dentro do meu espetáculo ou seria... Como queira, então, está em aberto, portanto... Ok, pronto. Trazer dois artistas, é assim, a produção é da EP, portanto faz como bem lhe apetecer. Ok, então é assim, como este projeto se chama Leme Project, é um projeto de encontros, já está recheado de bons convidados, sem exprimir naturalmente uma série de outros projetos que eu admiro muito, eu iria convidar pessoas que integram este projeto como músicos convidados, porque há, ou seja, não sei se chegámos a falar isto ou não durante a entrevista, que eu, portanto, eu vou convidando vários músicos de várias nacionalidades para ir integrando momentos específicos deste espetáculo do Leme Project, e portanto acho que poderia com facilidade vir então o Leme Project e convidaria dois músicos ou mais para integrar o espetáculo de Leme Project, tendo na mesma o momento deles. Iria convidar o Tó Cruz, que é um músico que eu admiro muito e que já tem vários anos dentro da música, já ganhou o Festival da Canção, penso que em 94 ou 95, as pessoas ainda o têm possivelmente muito, muito associado ao Baunilha e Chocolate, mas eu que conheço... Muito com o TC, não é? Exato, com o TC, mas eu que conheço... Que o conheço já há alguns anos e que tenho tido a possibilidade nos anos mais próximos de estar muito próximo a ele do ponto de vista pessoal e profissional. É um músico muito completo, tem uma voz fantástica. Há muita gente que não sabe, mas ele tem músicas e duetos gravados com Laura Pausini, com Ivete Sangalo, com uma série de gente. E está a produzir o próximo álbum dele, e portanto onde tem um repertório fantástico, e que nada tem a ver com o Baunilha e Chocolate, sem desprimor ao Baunilha e Chocolate, claro, naturalmente, mas que é muito mais que isso. Portanto, convidaria o Tó Cruz. Depois também gostaria, tirando aqui, bom, também, e o outro poderia ser o Yami, que é o viola baixo da Marisa, que também tem músicas fantásticas, tem letras fantásticas, tem um trabalho, embora não muito visível do grande público, a solo, mas tem também um repertório que eu conheço razoavelmente. Já ouvimos pessoalmente, quer com o Scopo Coffee, quer com Luís Caracol também. Foi onde vimos E entre vários. Agora posso aqui acrescentar naturalmente. Há uma série de gente que eu gosto muito. Claro. Gosto muito do António Zambujo, gosto muito de a Marisa, gosto muito do Carlos do Carmo, adoro o Paulo de Carvalho. Há muito repertório e, muito, e muitas músicas, muitas vezes, que não são tão conhecidas do grande público, que acabam por não ser hits, mas que são obras fantásticas. Gosto muito dos autores portugueses, gosto da Dulce Pontes, gosto de muita gente. Já praticamente todos eles passaram aqui, e praticamente pelo menos há dois nomes que passaram com pena nossa, ainda não foram nossos convidados, e não foi por falta de assistência nossa. Mas também não vou dizer para não ferir absolutamente essas tais atualidades que há pouco falávamos. O segundo desafio é este, são três, mas o segundo é este. Imagino que venha alguém, aqui ao Oliveira do Hospital também, da cena internacional, e que chegando a Portugal diz, ah, eu não preciso ter no meu concerto a participação do Eddie Lemmy. Como é que é? Que? Alguém que vem aqui tocar a Portugal. Sim. E que não precisa de ter assim no concerto dele. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Quem é que gostaria que viesse? Há gente. Eu tive a possibilidade, só aqui um parênteses, porque isto é importante ir situando as coisas. Eu tenho tido a possibilidade de realmente ver gente fantástica e conhecer gente fantástica dentro da música e digamos que conheço gente nos quatro cantinhos do mundo. A música tive vários anos, durante mais de uma década, do meu trabalho passou lá fora, e onde tive realmente, eu tenho amigos em todo lado. Há pessoas de esferas, portanto, digamos, é assim, se fosse de uma esfera, talvez dentro mais da dentro de mais, talvez desta linguagem, porque eu faço uma fusão LM Project, e aproveito e faço aqui a explicação sem fugir à pergunta, mas claro, só para enquadrar as coisas. Claro, porque o LM Project já me perguntaram, eu há momentos em que canto, onde eu posso cantar, há momentos onde eu estou mais a narrar a história, e há outros onde eu faço algum rap também. Ou seja, digamos, mas eu, a forma como eu apresento estes temas tem estado na forma mais de contador de histórias, um narrador, um dizer, ando mais por aí nesse registro. Depois, há algumas músicas onde faço mais algum rap, há outras onde eu canto, onde eu também canto. E portanto, isto para dizer, mas e de todas estas influências, há aqui influências no álbum que vão desde o pop ao rock, ao hip hop, ao trip hop, ao funky. Há portanto aqui realmente várias influências no álbum. E isto para dizer que eu penso que dentro desta matriz do álbum eu teria muito gosto de me poder hoje à manhã vir a cruzar com o Eminem. Portanto, é uma das pessoas que gostaria bastante de me cruzar com o Eminem. Ainda não houve essa possibilidade, quem sabe um dia. O futuro das pessoas. Mas há muitos músicos internacionais que eu gosto muito e que admiro e que já tive o prazer de os conhecer. Gostava muito de se poder proporcionar, por exemplo, com o Ivan Lins, gosto muito do Ivan Lins. Uhum. Com a Maria Rita, cantores do outro lado do Atlântico. Do Atlântico. Mais. Bom, era só um, né? Sim, portanto, já deixou aqui várias pistas. Já, não é? Várias. Ora bem, o terceiro é este, e este é que dizem que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, uma banda, um cantor, como que vou entender, e que dizem que querem uma versão de Lem Project para integrar esse tal disco de tributo. Estamos a falar de que autor eu gostaria de homenagear e que tema queria escolher. Esse autor? Sim. Há pouco falou um Paulo Carvalho, por exemplo, isso foi um exemplo, mas esteja, é livre de escolher o que bem entender. Há vários que eu gosto muito, mas há um em particular, até se eu sei, e o Paulo se calhar até pode ficar zangado comigo, mas eu admiro muito o trabalho do Paulo de Carvalho. Admiro muito o trabalho dele, e gostaria muito de, no futuro, se tivesse essa possibilidade, a poder ainda fazer uma... Portanto, se houvesse essa possibilidade, portanto, poderia ser ao Paulo de Carvalho. E há uns versos que ele usa que são do... se não me falhar o nome, peço desculpa se me falhar o nome. Acho que é... Como é que é, portanto? Agostinho da Silva, penso eu. Sim, Agostinho da Silva, filósofo. É, não é? Portanto, ele tem uma música que diz mais ou menos isto, uns versos. E posto que viver me é excelente, cada vez gosto mais de menos gente. Esta frase é para pensar um bocadinho. E eu sou uma pessoa que gosto das pessoas e que gosto muito de encontros e que gosto de gostar das pessoas. Mas também, ao longo da vida, vamos-nos iludindo e desiludindo muito. E portanto, estes são os versos que seria aquilo. Vamos ter que ir à procura do tema onde efetivamente. E posto que viver me é excelente, cada vez gosto mais de menos gente. Muito bem. Ora bem, falámos aqui já da componente do ao vivo também, de aquilo que se propõe fazer com os espetáculos do Lamb Project. Falámos há pouco também de que este disco já estava à venda, portanto é fácil procurar Encontros de Lamb Project. Há pouco disse também que vai saboreando a criação deste projeto e também assim será com o lançamento do disco, mas não resisto a perguntar-lhe, criou expectativas agora que sabe, que há pouco disse que já muita gente conhece o nome, também há muitos ainda que não conhecem, também há muitos que conhecem o tema Boa Noite Séria e não sabem associar a quem aqui o canta, podia muitas vezes o ouvir na rádio ou por aí adiante. Criou uma expectativa neste momento? Sinceramente não. A expectativa só que tenho é mesmo aquela que disse, é ir fazendo dia a dia o percurso. E o caminho faz caminhando. A minha expectativa é simples, é poder continuar a viver dentro da área que gosto, que é dentro da música, poder fazer e continuar a desenvolver a minha vida, da minha atividade profissional dentro da área da música, seja no campo da produção, seja no campo da escrita, da composição, no espetáculo ao vivo. Eu sinto-me bem em todas estas áreas e todas elas me completam. A expectativa que realmente aqui tenho é, naturalmente, enquanto autor e compositor, já que me propus, inicialmente era mais para os amigos, mas já que houve esta possibilidade de alargar um pouco mais o espectro e de poder que as minhas músicas e as minhas mensagens cheguem então a mais gente, não escondo que ficaria muito satisfeito de conseguir então saber que consigo que as minhas obras que cheguem a mais gente. Mas é uma expectativa, não, eu não sou uma pessoa que me preocupo muito com a quantidade. Não está quantificada. Não está quantificada. Eu quero é poder fazer as coisas. É mais qualitativo, digo assim, não é? É mais qualitativo do que quantitativo. Mas há um lado quantitativo que também, claro, como em tudo na vida, é importante. Mas a expectativa é continuar a fazer as coisas bem, fazer as coisas certinho, podemos continuar a promover o álbum, apresentar o álbum. Ainda há aqui muita coisa ainda para conhecer, para revelar. Gostava muito que as pessoas possam ouvir as letras com atenção, ouvir as histórias que estão por trás, que possam ir até às redes sociais, ao Facebook e que procurem por Lamb Project, L-E-M-M, Lamb Project, que metam conversa connosco, tirem as dúvidas que quiserem, bem entenderem, que há muita gente que me envia e nos envia mensagens, não só para mim, como para outros músicos do projeto, a tirar dúvidas, o que é que está por trás daquela história, o que é que queres dizer com aquilo, o porquê assim e não de outra forma, que continue à nossa procura, que nós viremos ao vosso encontro. E a expectativa é esta, é continuar, que não se perca, continuar este diálogo, esta conversa, e que não se esgote. É esta a expectativa. Para terminar a nossa conversa, não resisto em perguntar-lhe, disse há pouco que alguns temas já existiam, outros foram criados para o álbum, e o que é que ficou na gaveta à espera de um segundo disco? E ainda tanta coisa. Eu gostava numa próxima viagem. Eu estive muito ligado à Espanha e ainda estou, tenho lá família, tenho amigos, vou lá com muita frequência. Uma boa parte da minha atividade profissional também é desenvolvida a partir de lá, e portanto gostava muito. Esta primeira viagem foi dentro da lusofonia, dentro da nossa língua mãe, dentro dentro da língua de Camões, mas gostaria muito de o fazer em termos ibéricos. De o fazer, eu diria mais, portanto, agora para uma viagem dentro do mundo hispânico. Há muitos amigos que eu tenho em vários pontos também, desde a Venezuela, Bolívia, México, Equador, Argentina. Tive a possibilidade de trabalhar ainda num projeto, que era o projeto original de homenagem oficial, de homenagem ao Piazzolla, onde o filho estava englobado com outros músicos que tive a possibilidade de conhecer. Portanto, há muito campo que eu, e muitos bons amigos que eu tenho, e de músicos que admiro em Espanha e no mundo hispânico, e gostaria, portanto, de uma próxima viagem, quem sabe, eu estou à vontade com o espanhol como com o português, digamos que sou bilingue, portanto, seria um desafio. Vamos ver o que é que se poderá fazer. Será um trabalho seguramente bem recebido, desde que não tenha o Ghana, a Alemanha e os Estados Unidos, nada teremos contra, portanto. Não, contra o Ghana não temos nada, contra os Estados Unidos, a realidade ali, a culpa foi nossa, quanto aos alemães, eles fizeram o trabalho deles, nós claro, é que não fizemos claro. O nosso. Lá em casa ninguém sabe do que é que estamos a falar. Pois bem. Edgar, muito obrigado por ter esteve aqui para a Rádio Boa Nova, e isto é uma porta que está aberta, basta que, quando queira, nos bata o ferrolho, porque nós estamos realmente interessados em voltar a falar consigo. Ok, eu agradeço imenso, vou só ver aqui, estou aqui com a minha promotora ao lado, não sei se me esqueci de dizer alguma coisa, já dissemos os nomes do projeto, já contámos das participações especiais. Agradecer à EP Produções, agradecer à SAP Música, à Blitz, à SIC Radical, também nos deu aqui algum apoio ao projeto. Uhum. Voltar a agradecer aqui a simpatia com que fomos recebidos e espero que sejam até já e que se alguém aqui da autarquia nos estiver a ouvir, Leme Project, nós teríamos muito gosto em vir cá. É um espetáculo memorável e que não é nada caro. Quem quiser comparecer na próxima sexta-feira e no próximo sábado, portanto, muito bem, muito vamos estar sexta-feira em Coimbra, na FNAC, pelas 22 horas. Vai ser um mini concerto exclusivo, dois mini concertos exclusivos. Portanto, porque normalmente nas FNACs fazem-se mais é showcase, portanto, 4, 5 temas. Nós ali vamos levar um mini concerto com a parte de projeção, com a parte de iluminação também. Portanto, vai ser algo que não é muito comum ver dentro de uma FNAC. E, portanto, sexta-feira às 22 horas estaremos, a sexta-feira dia 11, é 11, não é? Estaremos em Coimbra e no sábado dia 12 pelas 17 horas estaremos em Viseu. Exatamente. Fica já o convite passo feito. E aproveito também para dizer que vai estar o campeão nacional de pois, boxe, que é o André Oliveira, que é de, portanto, penso que é da Anhã Nova, acho que... Rapaz, não me enganei. Portanto, um rapaz da Beira Baixa, não é? E portanto, ele também estará presente, é um dos convidados. Acho que mesmo até para a rapaziada mais nova também vão gostar de ouvir ali uns beats. Box. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado. Para que perder mais tempo, não há outra saída. Vamos mostrar ao mundo a força dele.